dente de prata enfeitando a minha boca. A minha novinha é tipo paniquete. Ela se joga, vem tirando a roupa. Cobrir-se no umbigo toda piriquete. Na vila prudente fumando maconha. Subi na pracinha, tô pelos acessos. Eu não consigo gastar tanto cash. Imagina se eu passo no shopping. Alguns artefatos pra minha madame. Apelidei meu back de Van Damme. Pra minha puta do Tiffany Chanel. Troca de cabelo, mas cai slip mami. Muito fogosa, com tato na bunda. Muito flexível, ela faz yoga. Quer me dividir com a amiga dela. Quer dividir tudo, me sinto em Cuba. Não fode meu mano, eu sou Lula. Não fode, fumando charuto cubano. A salve 3 é tipo bloco 7. 2017, atleta do ano. Malote embaixo do pano. Eu não posso ficar moscando. Tem vários que quer atrasar o meu corre. Por isso trampo em silêncio. Pega esse hash da Europa. E ela vê o caso por todo no flash. Pode brincar com a gang, Nego não testa, nós tamo no teste. Nós pega cedério e foda o radar. Eu vejo que esse nego é falso. Eu vejo que esse nego é falso. Tô carimbando meu nome nas ruas. Tô caburando na planta caputo. Fudendo, ouvindo casus. Tamo fumando, um, dois, três, bag. A minha novinha tipo paniquete. Ele tem grana, mas não tem swag. Let's get it, ela forte comigo quando tá na bad. Ela carranca no pai na ela se envolve. Ela se envolve e chama as amigas. Ela se envolve porque nós tem. Ela se envolve porque nós patrocina. Todos meus manos mudaram de vida. Todos meus manos ficaram na mídia. Todos meus manos com peça de grife. Todos seus manos com peça da China. Dente de prata enfeitando a minha boca. A minha novinha é tipo paniquete. Ela se joga, vem tirando a roupa. Cobrir-se no umbigo toda piriguete. Na vila prudente fumando maconha. Subi na pracinha, tô pelos acessos. Eu não consigo gastar tanto cash. Imagina se eu passo no shopping. Alguns artefatos pra minha madame. Apelidei meu back de Van Damme.